tributos? É, na verdade a gente parte é tributo, né? A maior parte é taxa de juros mesmo, porque o financiamento nada mais é do que o banco lhe dando um dinheiro emprestado, né? Seja ele através de financiamento ou através propriamente de consórcio, né? Então o banco está se pondo em risco. Então ele faz hoje os bancos com esse avanço tecnológico cada vez mais faz o que a gente chama de score, né? Vê o histórico da pessoa e assim ela vai flutuando na taxa de juros. Então se você é uma pessoa que nunca teve no SPC, fez algumas linhas de crédito, financiamento e sempre pagou tudo em dia, você vai conseguir uma taxa mais barata. Agora, você está começando a vida agora, não tem nenhuma experiência com bancos, então você vai ter um pouquinho de dificuldade, certamente é a segurança do banco. Olha, você está começando agora, eu lhe emprestar dinheiro é arriscado, então eu vou jogar os juros lá para cima. E nessa de juros, eu conheço um caso de perto, que o cidadão comprou um carro de 46 mil e está pagando mais de 60 nesse carro. Não é muito dinheiro, não? É muito dinheiro, é aquilo que a gente vive, né? Que agora essa mudança tecnológica também está trazendo, né? Os bancos digitais, a gente passou durante muito tempo refém dos bancos tradicionais, né? Esses bancos físicos que usavam e abusavam da sua taxa de juros. Hoje os bancos digitais estão oferecendo, inclusive, algumas linhas mais baratas. Então, respondendo até a sua pergunta anterior, vale a pena você fazer uma vasta pesquisa de mercado. Não se emociona, viu essa promoção, porque tudo é jogo de sedução, né, Tavares? Uhum. Olha, a promoção aqui, 22 vai pagar. Então, faz uma pesquisa de mercado, olha as taxas de juros, vê vários bancos, né, que cada banco tem a sua tarifação, como falei, baseado no seu histórico, e compra, faz a sua compra com consciência, e não naquele momento de calor e emoção. Alisson, nosso tempo acabou, mas eu vou depois reservar um momento para a gente fazer uma nova entrevista, porque esse assunto é amplo. Tem algo que você queira completar essa entrevista? Não, tá perfeito. Perfeito, realmente é muito amplo. Se a gente for navegar aí, entrar na parte, a gente vai demorar uma horinha. Meu velho, muito obrigado. Esse é Alisson Santana, contador especialista em tributos. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Valeu, meu amigo. Boa noite, hein? Agora, 6h36 em Salvador, é o seguinte, ouvinte sociedade. Vamos dar uma passadinha no zap, Carol? Bora lá. Então vamos nessa, sim, que tem meio mundo aqui. Boa noite, Noel. Boa noite, Carol. É Roberto Gaiamundo, Alto do Cabrito, friozinho da Azorra, Noel. Rapaz, esse Gaiamundo, não sei não, viu? Jogue dura. Bom, por aqui no YouTube a gente tem o Valnei Santos dando boa noite a toda a bancada do seu caminho. Também temos a Gilmara Santos, ela que tá lá ligadinha de valente, não perde um programa, viu? Valeu, Gilmara, muito obrigado. Valnei também, Fernando Falcão em plataforma, ligadinho na sociedade. Boa noite, Noel. Boa noite, Carol. Manda um abraço para a Cedrais em Cachoeira. Tô te ouvindo, rapaz, todos os dias. É Valdir do Táxi em São Félix. Valeu, fica com Deus. Pedro Carvalho, Muritiba. Pronto, Pedro é de Muritiba. A notícia que chegou é que ônibus para São Félix só no próximo sábado, que amanhã não tem, depois também não tem mais, viu? E colocaram horário extra. E a galera de São Félix, Muritiba, Cruz das Almas, essa galera toda ouve a Rádio Sociedade, Carol. Coisa boa, hein, Noel? Por aqui no YouTube a gente tem a Fernanda Anunciação, ela que tá ligadinha aqui no programa, não perde um, e muito mais tá chegando por aqui, Noel. É, Júlio César tá dizendo, feliz aniversário 28/6/2023. Eu não sei de quem é o aniversário. Eu sei que 29 é de Pedrão Carvalho. Isso aí eu sei, né? 6h38, tem mais, Carol? Tem sim, por aqui a gente também tem a Juliana Ribeiro, de boa noite a toda a bancada do seu caminho, e também temos o Matheus Souza, que tá aqui acompanhando o programa também, e muito mais chegando por aqui, Noel. Agora, 6h38, mais 40 segundos, jogo de futebol, a gente já falou, né? Já. Prontidão dos hospitais, porque são 3 centros de tratamento de queimados, a Bahia é referência para o cuidado de pacientes vítimas de queimaduras, e as unidades estão instaladas, o Hospital Geral do Estado aqui em Salvador, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e o Hospital do Oeste em Barreiras. Pois é, somadas às demais iniciativas na área de saúde durante o São João, serão mais de 3 milhões de reais investidos em ações de vigilância, assistência à saúde e sensibilização da população para elevar os estoques de sangue, além de reforço das equipes de profissionais por meio de 564 plantões. Então, vamos nessa. Vai, meu Brasil querido! 6h39. Seu caminho na sociedade. A galera é Balanço Geral, de segunda a sexta às 8 da manhã, com Raimundo Varela. Tá colada com a gente. A Prefe está colada com a gente nas mais de 800 novas escadarias entregues, nos tablets para os estudantes, no primeiro hospital veterinário e na primeira maternidade municipal que vem aí. Tem jeito não? Quem cola com a gente é ela, a Prefe. Tá colada no corre, chegando na frente, cuidando da gente, tá? Tá colada é com a gente. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Corujão, o supermercado mais diferenciado da Bahia, se uniu à Delícia Delicatessen e agora está em Lauro de Freitas. Açougue, hortifruti, bebidas, carnes com cortes especiais e muito preço baixo. Corujão Supermercados, agora em Lauro de Freitas. Avenida Santos Dumont, 4806. Saiba mais do Instagram, @ Corujão Lauro de Freitas. É São João, no Bahia da Sorte. São muitos prêmios que você vai ganhar. Se prepare! Nesse domingo tem 150 mil reais só no quarto prêmio. E ainda tem 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo e 7 mil no terceiro prêmio. Além de 15 giros da sorte de mil reais. Bom demais, hein? Compre o seu título no site, aplicativo ou ponto de revenda. Ajude a Pai Brasil e concorra a muito dinheiro para você curtir o melhor São João da sua vida. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Se liga na novidade, a IBT, empresa líder em link dedicado na Bahia, agora é também a telefonia móvel que você precisa, por um preço que você pode pagar. Planos a partir de 8 gigas, mais ligações ilimitadas, por apenas R$39,90. E você ganha o WhatsApp à vontade e até 10 gigas de bônus todo mês, e ainda acumula o que não usar. Mude pra IBT, cobertura em todo o Brasil, sem valores absurdos e com suporte de verdade. Não perca mais tempo nem dinheiro. Peça agora seu chip e receba em casa a revolução em telefonia móvel. Compre pelo site, assine ibt.com.br. Sociedade Salvador Bahia. Agora 6:41. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Seu caminho na sociedade. É pra lá que eu vou. Sociedade, o trânsito em tempo real. Samara Marques. Olá, Noel Tavares. Vamos pegar a estrada agora, Noel? Vamos sim, vamos nessa. Então vamos embora, coisa boa. Todos os caminhos parece que levam hoje até o interior do estado, por isso estou de olho no fluxo de veículos na rodovia federal. Bem, você que sai neste momento de Salvador, pega a Via Expressa sentido BR, só encara a intensidade até a chegada à região bem próxima à estação Pirajá. Pouco depois, você motorista que vai para o interior do estado vai encontrar o trânsito novamente muito lento depois do pedágio. E o tráfego volta a fluir melhor já depois de São Sebastião do Passeio, ou seja, todo mundo na estrada neste momento, portanto, atenção, inclusive, redobrada, e também chove ao longo do caminho, pista escorregadia. Já quem fica na capital baiana deve manter atenção agora na saída ainda da Avenida Paralela, sentido bairro do São Marcos. Evite a São Rafael, siga pela estrada da Muriçoca. Se você vai até a rodoviária, saia mais cedo. Trânsito engarrafado na saída da Avenida Tancredo Neves, sentido ACM Detran, e também no trecho final da Avenida Paralela. Abra caminho para a sua saúde com a Unimed Nacional. Plano sob medida a partir de R$191,47. Acesse unimednacional.coop.br ou fale com o seu corretor. Eu vou indo nessa, Noel Tavares. Forte abraço para você. Muito boa noite. Um abraço, bom descanso. Hoje tem futebol na Sociedade. Agora 6:43. Ouvinte Sociedade, continue atento. Sabe por quê? Estamos no período junino. É meio mundo de fumaça para tudo quanto é lado, o povo acendendo fogueira, e isso prejudica a visão. A fumaça prejudica a visão. Então, se você tem visão turva, se está com problema com catarata, com glaucoma, você que fica muito no computador, preste atenção nesse recado. Hélio Damas, um forte abraço, boa noite. Boa noite, Noel Tavares, família Sociedade, é isso aí, você falou muito bem, gente, mês período de festa junina, né, gente? Então a gente tem que cuidar o quê? Da visão. sempre saúde dos olhos. Presta atenção nesse recado, se você está com aquela sensação de areia nos olhos, sabe? Aquele excesso de chuvisco, irritabilidade à luz, né? A visão tá turva, embaçada. Ou você, meu amigo, isso aí é muito sério, que está com dificuldade de dirigir, principalmente à noite. Você que trabalha com aplicativo, motorista de caminhão, seus olhos é a sua principal ferramenta de trabalho. E se você força a sua visão ao dirigir, você está colocando em risco a sua vida e dos demais que estão com você no veículo. E poucas pessoas sabem, Noel, o nosso corpo, com o passar dos anos, ele para de produzir as principais vitaminas dos olhos, conhecidos cientificamente como luteína e zeaxantina, é os carotenoides responsáveis pela qualidade e saúde da sua visão. Então, o que a gente vê de mais comum? Chega ali nos 50, nos 60, muitas pessoas desenvolvem glaucoma, catarata, degeneração macular e a retinopatia diabética. Isso mesmo, gente, a diabetes hoje é a doença que mais causa cegueira no mundo. Então, você que tem diabetes, você tem que estar tomando Lyrus Vision para ontem, porque a diabetes acelera a perca da luteína e da zeaxantina. Lyrus Vision acaba de chegar no Brasil, é a base de luteína e zeaxantina. Para você que já operou de glaucoma, catarata e não teve o resultado esperado, e para você que não quer operar, quer se prevenir, evitar uma cirurgia, gastar com colírio, além da cirurgia ser muito caro e medicamento. Gente, cuide da saúde dos seus olhos. Hoje, Noel, a gente está numa era que tudo é celular, computador, televisão, tablet, e esses aparelhos emitem uma luz azul que danifica nossa mácula, nossa córnea e nossa retina. Lyrus Vision vai repor a luteína e zeaxantina, vai controlar sua pressão ocular para tirar o excesso de vermelhidão dos olhos, vai tirar a sensação da visão turva, visão ressecada pela poluição, e assim você vai enxergar cada vez melhor, tanto para perto como para longe. Por isso, se você quer ter mais saúde para os olhos, é Lyrus Vision. E tem promoção, né, Noel? Isso é muito bom. Estamos chegando, já estamos na festa junina. O que é que você tem para o nosso público? O ouvinte vai ligar agora no 0800-000-3249. 0800-000-3249. A ligação é gratuita, liga na Lyrus, conversa com os especialistas, eles vão te ouvir e entender a sua necessidade. Para você voltar a Lyrus de maneira confortável, dirigir com mais segurança, ou até mesmo para você, minha amiga costureira, que não tá passando aquela linha do buraco da agulha. Exatamente, Lyrus Vision é para você que fica com a visão turva e embaçada. Liga 0800-000-3249. E atenção, que até os 50 primeiros que ligarem agora terão até 70% de desconto. De presente ganho rádio portátil para acompanhar a sociedade 24 horas. Pode parcelar no cartão de crédito até em 12 vezes ou no boleto bancário. O produto é tão bom que se você comprar no boleto, você recebe o produto primeiro, toma, vê o resultado e só paga daqui 45 dias. Mas tem que ligar agora. 0800-000-3249. Cuida da saúde dos seus olhos com Lyrus Vision, Noel. Cuida da saúde, sim, ligue. Diga que ouviu aqui na Rádio Sociedade, programa Seu Caminho com Noel Tavares. 0800-000-3249. Lyrus Vision não é um remédio, é um suplemento natural. Seu Caminho na Sociedade. Ouvinte, sociedade, venha comigo. Motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e tombou hoje na BR-349, trecho de São Félix do Coribe e Bom Jesus da Lapa, oeste do estado. Da Polícia Rodoviária Estadual, populares retiraram a carreta da pista com um cavalo mecânico. A pista foi bloqueada e somente a passagem de veículos de pequeno porte foi permitida pelo acostamento. A liberação total aconteceu no início da tarde de hoje. Agora, 6 horas, cadê 6h48 em Salvador? Você venha comigo na Sociedade. Seu Caminho, o trânsito da sociedade. Olha, ouvinte sociedade, vem comigo pra não pegar congestionamento. Ligação Iguatemi Paralela tem congestionamento. Avenida Paralela também tem congestionamento em vários trechos. Agora onde é que eu estou aqui? Avenida Edgar Santos, saindo da Paralela, indo pra Narandiba Doron. Tem congestionamento, sim senhor. Tem mais, a Avenida Edgar Santos também continua congestionada. Essa avenida, rapaz, ela passa na rótula de Narandiba, aí sobe pro Roberto Santos, é uma festa. Rua Silveira Martins do Cabula, também tem pontos de congestionamento, aliás, tem um congestionamento imenso. E a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, o bicho também está pegando. 6h50. Programa Seu Caminho. Ouvinte Sociedade, ô Carol, vamos dar uma passadinha agora no zap? Bora lá? Tá na hora, né? Tem mais gente aqui, Júlio César. Ele botou Júlio César de Júlio César. Pronto, só tem isso. Um abraço pra você, Júlio. Boa noite, Noel. Manda um alô pra minha mãe, Noel, Dona Lu, na zona rural de São Félix. Está fazendo aniversário hoje, Juraci de Pau da Lima. Dona Lu, um abraço. Eita, que o milho lá é mais gostoso, né, Pedrão? Amendoim, canjica e companhia limitada. Bom, por aqui a gente também tem o João Ribeiro, ele que é lá de Itapuã e tá aqui acompanhando o programa. E também temos a Marina Santos, que não perde um programa e tá aqui acompanhando o Seu Caminho. Marina, brigadão pelo carinho da audiência, viu? João também a todos. 6h50 em Salvador. Vamos com outras informações, Carol. Aqui tem essa questão do HGE, né? Que são cerca de 200 profissionais no HGE atuando para oferecer tratamento especializado à população. O funcionamento é 24 horas por dia. O Centro de Tratamento de Queimados dispõe de 32 leitos distribuídos nas alas pediátricas e também de adulto. São leitos de unidade de terapia intensiva e de enfermagem, prontos para dar assistência necessária ao paciente que sofre algum tipo de queimadura. Um levantamento aponta que em 2022 o HGE recebeu 1.756 pessoas com queimaduras, sendo 151 delas em junho. Neste ano, até o final de maio, foram 673 ocorrências por queimadura na unidade de saúde. No HGE, além dos atendimentos, as pessoas que sofrem queimaduras são atendidas vítimas de explosão de bombas. No ano passado, foram 110 atendimentos por explosão com bomba, sendo 57 no mês de junho. Já em 2023, até o final de maio, foram apenas 12 atendimentos pelo mesmo tipo de ocorrência. Agora, 6h51. Sociedade! Direto da redação. Vamos dar uma passadinha primeiro fora do país, não é melhor? Pronto, vamos fora do país. Cadê? Vamos para fora do país com Esther Moraes. Deixa eu só programar isso aqui que a gente chega lá. Pronto. 6h51 em Salvador. Mais 30 segundos. Você ligadão na sociedade. Quero lembrar para você muito cuidado com esse negócio de fogos. Eu aprendi desde pequeno que quem brinca com fogo faz xixi na cama. Eu brinquei um bocado, mas nunca fiz. Acho que quem brinca com fogo que se queima, não? É, agora... Eu, Carol, sempre tive prudência, a mãe sempre esteve ao meu lado, os meus irmãos mais velhos, porque tem muita gente que gosta de fogos e eu sempre gostei, eu gostava, né? Então eu usava, eu brincava, mas sempre com prudência. Então eu não vou ficar aqui dizendo, não use, não faça, não é assim, agora é preciso ter prudência. Pois é, Noel, principalmente nessa época do ano, a gente sabe que os fogos é uma coisa recorrente e assim, é uma coisa divertida, né? Mas aquilo, tem que ter cuidado, principalmente se for com criança, tem que ter a supervisão de um adulto pra não acontecer nenhum acidente e ninguém via se ferir. 6h52. Para o ouvinte que não para, programa Seu Caminho. Agora é fora do Brasil, boa noite, Esther Moraes. Boa noite, Noel, Carol e ouvintes do Seu Caminho. Uma explosão no centro de Paris deixou 24 pessoas feridas hoje. Ao menos 4 delas estão em estado grave e 2 estão desaparecidas. Testemunhas contam que havia um forte cheiro de gás antes da explosão. A fachada de um prédio despencou e vários edifícios pegaram fogo. A área foi isolada pela polícia e quase 300 bombeiros foram enviados ao local. Nas redes sociais, imagens mostram uma enorme nuvem de fumaça. A sede da Polícia de Paris pediu aos moradores que evitassem a área para permitir a intervenção dos serviços de emergência. Esther Moraes para o Seu Caminho. Valeu, Esther, muito obrigado. 6h53 em Salvador. Vamos dar mais uma passadinha aqui agora. Santo Antônio de Jesus. Carol, tem alguma novidade aí com referência referente aos hospitais? Pois é, né? O Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus também está preparado para atender vítimas mais graves de queimaduras. Em 2022, foram 215 entradas por conta de queimaduras. Deste total, 19 foram no período de 20 a 30 de junho. A unidade conta com equipe multidisciplinar que dá todo o suporte ao paciente. Assim como no HGE, a equipe é especializada no tratamento de pacientes com essa especificidade. Agora 6h53 em Salvador. direto da redação. Volte, Gabriela Domingos. Boa noite, Noel Tavares, Caroline Carneiro e ouvintes do Seu Caminho. O governo federal lançou hoje um programa para aumentar a segurança de passageiros e bagagens nos aeroportos do Brasil. O programa, batizado de Aeroportos Mais Seguros, prevê, entre outras medidas, a instalação de novos equipamentos de raio-x e escâneres corporais, inspeção de bagagens, instalação de mais câmeras na área de check-in e uso de detectores de líquidos e explosivos. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, deve ser o primeiro a ter as mudanças implementadas. As medidas deverão ser adotadas em até 18 meses e serão investidos no terminal cerca de 40 milhões. França frisou que, além de coibir a prática de crimes como tráfico de drogas, a iniciativa vai proporcionar maior sensação de segurança para passageiros e funcionários que trabalham nos aeroportos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal vai contribuir para a iniciativa com mais policiais nos terminais, o que deve reforçar o turismo no país. Volto contigo no estúdio, Noel. Valeu, valeu, Gabi, muito obrigado. 6h55, tem mais alguma notícia aí, Carol? Tem, Noel. Em Barreiras, o Hospital do Oeste está preparado para atender as ocorrências na região. Também com equipe especializada, a Unidade do Oeste Baiano terá sua equipe reforçada para garantir os atendimentos no período junino. Jaffer está mandando aqui para mim que o Senado aprovou o Zanin antes do... Ele disse que poderia acontecer antes do programa, né? E acabou agora, né? 58-18, né? A votação em Brasília. E aí, meu irmão, já é o resultado e a gente, graças a Deus, dá a notícia sempre em primeira mão, né, Carol? Pois é, importante, mantendo o pessoal sempre informado. E ele dizendo aqui para mim, Noel, tá aprovado, viu? O resultado foi 58-18, tá bom? Então, essa é a situação. Zanin, ele foi para... É que eu tô me enrolei um pouquinho aqui, porque eu tava falando com ele, né? Mas ele, pelo menos, já passou pra gente o final, né, dessa votação, e a gente deseja boa sorte ao nosso querido Brasil, a indicação de Cristiano Zanin para o STF. Então, já está indicado, já venceu, 58-18, a gente espera agora o decorrer de tudo isso. Pois é, né? Vamos ver os próximos capítulos. Tá bom! Tá na hora da gente ir embora. Pois é, deu a hora, mas amanhã a gente tá de volta. Amanhã? Amanhã. Que beleza, hoje tem futebol, daqui a pouco tem a Voz do Brasil. Tchau, Carol, boa noite. Tchau, Noel, boa noite. E amanhã, com certeza, a gente volta. Bahia e Brasil! Boa noite. Seu caminho na sociedade. Sucessos de sábado, uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui, todos os sábados, às 9 da manhã. Oferecimento, loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Receita Juninas, com João Calil. Olha o aquele novo, minha gente. Hoje com a canjica com amendoim. Anota os ingredientes aí. Vai 1,5 xícara de milho para canjica, 2 litros de água, 1 leite condensado, 1 caixinha, 1 litro de leite de coco, 2 xícaras de leite líquido, 10 cravos da Índia, 3 canelas em pau, 1,5 xícara de chá de amendoim torrado e moído grosseiramente, 1 colher de sopa de canela em pó para polvilhar. Vamos preparar? Numa panela de pressão, ó, uma dica. Lembrando que eu acendi o fogo com fósforo Paraná. Coloca o milho para canjica e a água e cozinha por cerca de 30 minutos para pegar pressão. Desliga o fogo, espera sair a pressão, abra a panela com cuidado. Junta o leite de coco, né? O leite condensado, os cravos da Índia e a canela em pau. Deixa ferver em fogo baixo com a panela destampada por mais 10 minutos. Desliga o fogo, adiciona o amendoim e mistura bem. Sirva polvilhado com canela e decorado com amendoim. Já tô até sentindo o cheirinho. Até a próxima dica. Receita Juninas. Oferecimento, Namorados e São João, no Piedade é tradição. Cachaça 51, uma boa ideia, é só o começo. Produtos Paraná, qualidade e segurança, da nossa família para a sua. A Embasa facilitou, é Pix, piscou, pagou. Operação São João via Bahia. Sua segurança, nossa prioridade. E São João da Bahia, o maior São João do mundo. Governo do Estado. Apoio Nova Lapa. Wi-Fi moderno e gratuito. Na Lapa tem. Pronto para a experiência em cinema mais alucinante que você já viu? A UCI Oriente tem as salas de cinemas mais modernas e completas de Salvador. Aqui tem salas IMAX e X-Plus com telas gigantes e um som bombástico, além das salas VIP Deluxe. Não perca! Em cartaz, Homem-Aranha através do Aranha-Verso, Transformers, O Despertar das Feras e A Pequena Sereia. Verifique as classificações e programações. Garanta seu ingresso em uciscinemas.com.br. ZYC357, FM 102,5 MHz. ZYH446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 21 de junho de 2023. E vamos ao destaque do dia. Ações para promover a paz em regiões de conflito. E combate à fome e pobreza no mundo. Presidente Lula tem encontro com Papa Francisco no Vaticano. Se reúne com autoridades italianas. E destaca para papel do Brasil no debate sobre a preservação ambiental. O Brasil é um país muito importante. O Brasil tem uma matriz energética possivelmente a mais limpa do mundo. O Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Médicos para regiões vulneráveis ou de difícil acesso. E medicamentos de graça para pessoas de baixa renda. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, destaca ações para reconstrução da saúde pública na reestreia do programa Bom Dia Ministro. Regular o comércio de ouro no Brasil. E enfrentar a exploração em garimpos ilegais. Vamos falar sobre o projeto de lei do governo sobre o assunto em uma entrevista com o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Brasil assumiu uma nova postura ambiental, comprometido com a preservação e o desenvolvimento sustentável. E também com o enfrentamento da exploração de ouro em garimpos ilegais. Para isso, elaborou um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional, adotando normas de controle de origem, compra, venda e transporte de ouro. Para falar sobre este projeto, nós conversamos aqui na Voz do Brasil com o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira. Boa noite, secretário. Muito boa noite aos ouvintes da Rádio da Voz do Brasil. Secretário, para que a gente possa entender as mudanças previstas nesse projeto de lei, explica para a gente como é que funciona hoje o mercado de ouro. Hoje não há nenhum rigor no controle da cadeia do ouro. Então, o que que acontece? Muito do ouro que é explorado em locais absolutamente ilegais é vendido como se fosse extraído de lavras regularmente autorizadas pelo governo. Isso permite com que os garimpo ilegal se espalhe por áreas de preservação ambiental e também por terras indígenas. O que a gente viu nos últimos 4 anos foi o completo desmonte da estrutura existente no estado para fiscalizar esse tipo de problema. O resultado foi que o garimpo se alastrou e se organizou e até mesmo se armou para expulsar povos indígenas e expulsar aqueles que fiscalizam a proteção do meio ambiente. Nós estamos mudando essas regras para criar algum rigor para o controle da cadeia do ouro. E o governo tem dados de quanto ouro ilegal é comercializado? Olha, não há uma estimativa oficial, mas estudo recente publicado pelo Instituto Escolha aponta que quase 230 toneladas de ouro podem ter sido extraídas nos últimos 5 anos e destinadas à importação. Apenas em 2021, estima-se que pouco mais de 50 toneladas do ouro exportado foi extraído ilegalmente, ou seja, isso é quase metade do que o país exporta em termos de ouro. É uma estimativa da sociedade civil que ao longo dos últimos 4 anos esteve muito mais organizada para fiscalizar esse tema do que o próprio governo federal, e é exatamente esse cenário que a gente está mudando. E aí, a partir desse projeto encaminhado ao Congresso, o que que vai mudar então para estabelecer o ouro que é legal e que pode ser comercializado? O projeto é muito importante porque ele prevê o seguinte: o ouro que for apreendido fora dessas regras será perdido em favor da União. E o que, que essa, esse projeto prevê? Que, primeiro, a primeira aquisição do ouro só pode ser feita por empresa autorizada pelo Banco Central. Além disso, o ouro extraído tem que ser vendido mediante a emissão de nota fiscal eletrônica e mediante o pagamento de depósito em conta bancária, o que permite a fiscalização de quem está comprando. E o ouro, ao ser transportado, também tem que ter uma guia que contenha todos os dados sobre a origem da sua extração. Mas o que é muito importante, que já foi discutido no Supremo, quem adquire o ouro passa a ser responsável pela legalidade do ouro que está sendo extraído, corrigindo um problema que tinha na legislação, que isentava quem estava comprando de ter que checar a origem legal desse ouro. O senhor acredita que o projeto acaba efetivamente com as brechas que dificultam a fiscalização? O projeto reduz substancialmente, mas a solução do problema passa por uma solução mais ampla. Passa pelo Poder Executivo voltar a assumir a sua responsabilidade para proteger o direito dos povos indígenas e também para preservar o meio ambiente. E é isso que o governo federal vem fazendo. Essa é uma das principais tarefas do ministro Flávio Dino. E essa semana tivemos a felicidade de registrar pela primeira vez a ausência de pontos de mineração ou de desmatamento dentro da terra indígena Yanomami. É um pequeno passo, mas um passo muito importante que mostra que o governo federal voltou a cumprir o seu dever de preservação ambiental e de preservação dos direitos dos povos indígenas. Agora, secretário, essas novas regras eram também uma demanda já para o Brasil de organismos internacionais e mesmo de instituições do judiciário brasileiro, né? Exatamente, e da sociedade civil local. As entidades que levaram essa demanda para a gente prontamente acolheu, construímos essa proposta com entidades da sociedade civil, Instituto Escolhas, o ISA, WWS, Instituto Igarapé. Construímos essa proposta com a sociedade civil, fechamos no âmbito do governo para encaminhar para o Congresso Nacional. A reconstrução do Brasil só será possível com parceria daqueles que resistiram ao longo desses 4 anos na sociedade civil, defendendo os direitos previstos na Constituição. O texto do projeto, secretário, é resultado de um grupo de trabalho coordenado, né, pela Secretaria de Acesso à Justiça. A elaboração da proposta considerou as sugestões de vários setores envolvidos, como os indígenas, que o senhor citou aqui, por exemplo? Consideramos sim, o texto contou com a participação da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, da Polícia Federal, que cumpriu um papel excepcional para desmontar a rede que explorava o garimpo na terra indígena Yanomami. O ministro Flávio Dino criou a Diretoria da Amazônia na Polícia Federal, que vem tendo um papel excepcional no enfrentamento ao garimpo em terras indígenas, atuando ao lado da Polícia Rodoviária Federal, do IBAMA, do ICMBio e também da FUNAI. Porque os órgãos de fiscalização são fundamentais nesse sentido, né? Exatamente. Acabou o tempo em que o órgão de fiscalização, quando cumpria o seu dever, era perseguido. Hoje, o órgão de fiscalização vem recebendo apoio e estrutura para voltar a cumprir o dever previsto na Constituição. Sem fiscalização, não há norma que resolva o problema do crime organizado no Brasil. E a expectativa é que essa lei passe a vigorar a partir de quando, então, secretário? Olha, nós estamos acompanhando a tramitação no Congresso Nacional para dialogar com os deputados para que a proposta tramite o mais rápido possível. Já há uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que o Poder Executivo adote uma medida que corrija o erro na legislação que isentava de responsabilidade aquele que fazia a aquisição, a primeira aquisição do ouro. Então tem um prazo do Supremo que precisa ser observado, mas nós acreditamos que essa lei não terá problemas no Congresso Nacional. O garimpo ilegal, por onde passa, deixa um lastro de destruição ambiental e de contaminação do meio ambiente. A gente ainda não consegue nem dimensionar o tamanho do estrago que é feito pelo garimpo ilegal. Vou dar um exemplo. Nós não temos dados no Brasil sobre a contaminação de pessoas por mercúrio, um problema extremamente grave. Grande parte dos trabalhadores que ganham a vida no garimpo ilegal, muito provavelmente saem de lá com uma série de problemas de saúde e sequer relacionam esses problemas à inalação do mercúrio que eles fazem o tempo todo em quem estão trabalhando ali. Bom, nós conversamos com o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira. Obrigada, secretário, pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço e agradeço aos ouvintes da Voz do Brasil. Em visita à Itália, o presidente Lula foi hoje até o Vaticano, onde se encontrou com o Papa Francisco. Os dois conversaram sobre a promoção da paz, a preservação ambiental e a redução da fome e da pobreza no mundo. Além disso, Lula teve reuniões com autoridades italianas, entre elas o presidente do país, Sérgio Mattarella. Ao lado da Basílica de São Pedro, a Casa de Santa Marta foi o local do encontro entre o Papa Francisco e o presidente Lula. Nesta quarta-feira, o chefe da Igreja Católica presenteou Lula com uma obra em bronze, produzida no próprio Vaticano, com a mensagem "A paz é uma flor frágil". Ao entregar o objeto, o Papa Francisco explicou que em tempos de guerra, a paz é muito frágil. Estamos em tempo de guerra e a paz é muito frágil. O presidente entregou ao Papa uma gravura da Sagrada Família feita pelo artista pernambucano J. Borges. Já a primeira-dama, Janja Lula da Silva, presenteou o líder da Igreja Católica com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia. O Brasil é considerado pela Santa Sé o maior país católico do mundo. Neste segundo dia, na Itália, Lula também se reuniu com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e depois foi recebido em um almoço pelo presidente da Itália, Sérgio Mattarella. Segundo Lula, a viagem à Itália busca recolocar o Brasil no centro das discussões sobre as mudanças climáticas. O Brasil tem uma matriz energética possivelmente a mais limpa do mundo. O Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Mais cedo, Lula também teve reuniões com a secretária-geral do Partido Democrático, Elly Schlein, e com o ex-premier Máximo D'Alema. O compromisso final do presidente nesta quarta foi com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. De Roma, na Itália, Gabriela Noronha. E depois da Itália, o presidente Lula segue para a França. Ele participa na sexta-feira em Paris da cúpula Novo Pacto de Financiamento Global. O evento, organizado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, vai debater novas formas de financiamento para o combate às mudanças climáticas. Mas amanhã, Lula já tem encontros com outros presidentes que vão participar da cúpula. Direto da capital francesa, a repórter Graciele Bittencourt tem mais informações. Paris se prepara para receber a cúpula Novo Pacto de Financiamento Global. O evento é organizado pelo governo francês e vai discutir incentivos financeiros para combater as mudanças climáticas. Além disso, o encontro de líderes globais vai propor maneiras de se preservar a biodiversidade do planeta. E o governo brasileiro tem papel central neste debate, não só na questão ambiental, mas também em outros aspectos do desenvolvimento sustentável. É o que afirma a embaixadora Maria Luísa Escorel, secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores. Ainda que nós tenhamos um compromisso muito claro com o aspecto ambiental, nós também temos um compromisso com a questão social e a questão econômica do Brasil. O presidente Lula vai cobrar dos países ricos uma reforma do sistema financeiro que permita enfrentar os desafios ambientais. Lula também se reúne com o presidente francês Emmanuel Macron e tem reuniões bilaterais com os presidentes da África do Sul, do Haiti, Cuba e com o presidente da COP28, que acontecerá nos Emirados Árabes Unidos. A brasileira Poliana Palhano da Silva, que mora em Paris, já percebeu que os franceses têm curiosidade em relação ao Brasil, principalmente pela agenda ambiental e pela preservação da Amazônia. De acordo com ela, a questão do meio ambiente já faz parte da cultura francesa. Como a França é um país que não tem tanta vegetação quanto o Brasil, eles têm aí essa preocupação ecológica. A ideia de discutir um pacto global foi anunciada por Emmanuel Macron durante a COP27 em novembro de 2022 no Egito. De Paris, na França, Graciele Bittencourt. Retomada do programa Mais Médicos, do programa Farmácia Popular, vacinação e redução de filas no SUS são algumas das medidas para a reconstrução da saúde pública no Brasil. Foi o que afirmou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante o programa Bom Dia Ministro, que reestreou hoje. Um dos focos do novo Mais Médicos é a formação de profissionais para atuação na atenção primária, porta de entrada para o SUS e o incentivo para que esses profissionais permaneçam em regiões vulneráveis ou de difícil acesso. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a retomada do programa vai trazer impactos no SUS e na qualidade de vida dos brasileiros. Vai permitir a presença de médicos nas equipes de saúde da família, algo que estava comprometido em boa parte dos municípios mais vulneráveis. E muitos estudos demonstraram que o Mais Médicos impactou na prevenção de doenças, no cuidado com as doenças crônicas, principalmente junto à população idosa. Esta semana, o Ministério da Saúde divulgou o resultado final dos selecionados inscritos no programa. O Mais Médicos preencheu 100% das quase 6 mil vagas distribuídas em quase 2 mil municípios. A expectativa é que parte dos profissionais de saúde já comecem a atuar nos municípios ainda este mês. Nízia Trindade destacou as 1000 vagas do programa dedicadas a municípios da região da Amazônia, e o acesso a medicamentos também é prioridade no Ministério da Saúde. Por isso, o programa Farmácia Popular foi retomado, como destacou a ministra. Todos os beneficiados pelo programa Bolsa Família terão gratuidade em todos os medicamentos. Também nós ampliamos o elenco dos medicamentos, incluindo medicamentos como para osteoporose e também os anticoncepcionais. Ainda durante o programa, a ministra da Saúde informou que nos próximos dias vai ser lançado um edital para reduzir filas de cirurgias e outros procedimentos no SUS. O objetivo é chegar a 500 mil cirurgias feitas de forma gratuita ainda este ano. Em relação à vacinação, Nise afirmou que no início de agosto o governo vai intensificar ações em todas as regiões, envolvendo escolas e comunidade. Reportagem Natália Koslick. A íntegra do programa Bom Dia Ministro está disponível no canal da TV Brasil Gov no YouTube. Prorrogou por mais 15 dias o prazo para quem ainda queira aproveitar e comprar um carro com desconto exclusivo. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços prorrogou por 15 dias o prazo para a venda de carro com desconto exclusivo para pessoas físicas. Ao todo, o governo disponibilizou R$1,5 bilhão de reais em créditos tributários para o programa de renovação de frota. São R$500 milhões de reais para carros, R$700 milhões de reais para caminhões e R$300 milhões de reais para ônibus. Nos carros, os descontos patrocinados pelo governo vão de R$2.000 a R$8.000 e são válidos para veículos novos com preço de até R$120.000. Na prática, o governo vai conceder desconto no pagamento de impostos em troca do compromisso da indústria automobilística de repassar a diferença ao consumidor. O painel com a evolução do uso dos créditos tributários pode ser acompanhado por qualquer pessoa pela internet em gov.br/MIDIC. Luana Karen, para a Voz do Brasil. Investimentos em equipamentos e novas estratégias para dar mais segurança aos passageiros e bagagens nos aeroportos. Objetivos do programa Aeroportos Mais Seguros, lançado hoje. Por 38 dias, a empresária e personal trainer Katina Bahia e a veterinária Jeane Pauline ficaram presas injustamente em Frankfurt, na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas. Elas tiveram as etiquetas das malas trocadas por bagagens com cocaína no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. As moradoras de Goiânia só foram soltas depois que o governo brasileiro informou à justiça alemã que elas foram vítimas de uma quadrilha. Katina conta que hoje passam por tratamentos para superar os traumas. Estamos hoje com médicos psiquiatras, nós estamos com médicos do sono, nós estamos com psicólogos, né, psicanalistas, cuidando aí da nossa saúde física e mental. O calvário vivido por Katina e Jeane acendeu um alerta no governo federal. E para evitar que isso volte a acontecer, foi lançado o programa Aeroportos Mais Seguros. A iniciativa prevê a instalação de mais câmeras e iluminação nos check-ins e nas áreas de bagagens, biometria para identificação de passageiros e funcionários, monitoramento e inspeção de bagagens nas esteiras e novos equipamentos de raio-x, scanners corporais e detectores de líquidos e explosivos. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, destacou que os brasileiros estão voltando a voar e que é preciso garantir segurança aos passageiros. Chegamos a 100 milhões de passagens vendidas nos últimos 12 meses. Para fazer isso, cada vez mais tem que ter a segurança garantida, para manter o padrão que nós tivemos até aqui e para que nós não tenhamos problemas. O início do programa será no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que tem a maior movimentação de passageiros domésticos e internacionais do Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o programa vai ajudar também no combate ao tráfico de droga nos aeroportos. Nós acreditamos sim nesse trabalho pela via do incentivo ao turismo e pela via do fortalecimento das ações gerais de segurança pública, inclusive estas concernentes ao tráfico de drogas. Para Katina, as medidas adotadas pelo governo são importantes para evitar que outras pessoas passem pela experiência que ela teve. A atitude do governo federal é muito importante para a nossa segurança. Nós não queremos que isso aconteça com nenhum brasileiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o programa também será estendido para os portos brasileiros. Reportagem Ney Pereira. A Marcha das Margaridas deve reunir mais de 100 mil agricultoras familiares, trabalhadoras rurais e mulheres em agosto em Brasília. Representantes do movimento foram hoje até o Palácio do Planalto para entregar ao governo as reivindicações para a mobilização deste ano. No evento, com a presença de 12 ministros, o governo anunciou que o próximo Plano Safra, que vai ser lançado na semana que vem, vai contemplar a agricultura dirigida por mulheres. Considerada a maior mobilização de mulheres do campo e das cidades da América Latina, a Marcha das Margaridas se prepara para a 7ª edição, que deve ocorrer em 15 e 16 de agosto. E no evento desta quarta-feira, com a presença de 12 ministros de Estado, as representantes da marcha entregaram ao governo federal a pauta da mobilização deste ano. São 13 eixos que propõem a inclusão social dessas trabalhadoras rurais, igualdade de gênero, entre outras ações, como explica a coordenadora-geral da marcha, Mazé Moraes. Tem uma diversidade de eixos que traz e que impacta de forma direta na vida da agricultora familiar, da trabalhadora rural. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou a importância da mobilização e diz que o governo quer atender todos os pontos demandados pelas margaridas. A marcha vem para marcar posição, para fazer a diferença. Vamos marchar por democracia, por participação, pelo bem viver, contra a violência, por saúde, por dignidade, mas principalmente porque nós queremos estar onde nós queremos estar. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que apoiar as mulheres do campo é uma prioridade do governo e adiantou que elas terão protagonismo no próximo Plano Safra, que deve ser lançado na semana que vem. Que os estímulos vão estar muito centrados na agricultura, que é dirigida por mulheres, na agroecologia, nos quintais produtivos, e o crédito para as mulheres vai ser muito subsidiado. E a pauta das margaridas já começa a ser analisada nos próximos dias, como garantiu o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Segunda-feira, tarde, vamos fazer uma reunião de trabalho com as nossas equipes para que possa ser alcançado os sonhos, os desejos e as necessidades das margaridas das mulheres nesse país. O movimento ocorre a cada 4 anos e nesta edição deve reunir mais de 100 mil mulheres de todo o país na capital federal. Reportagem Cleide Lopes. Para facilitar a vida de imigrantes e refugiados no Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou o aplicativo Clique Cidadania. O aplicativo permite acesso de forma simples a mais de 100 tópicos sobre temas de regularização migratória, documentação, direitos humanos, assistência social, trabalho e renda, educação, saúde e proteção. O lançamento faz parte da Semana Nacional de Migrações e Refúgio. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou que as políticas públicas para migrantes e refugiados são prioridade do governo. É o ministério que se procura, primeiro, defender os grupos vulneráveis, objeto das maiores violências. Nós procuramos proteger, mas mais do que proteger, nós buscamos promover. O Clique Cidadania já está disponível para os celulares com sistema Android. Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu agora há pouco manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Entre as justificativas do Banco Central estão um ambiente externo adverso, apesar das revisões positivas, e alguma incerteza sobre o desenho final da proposta de controle de gastos do governo, que está para ser aprovada pelo Congresso. A taxa básica de juros influencia todas as outras taxas de juros do país, como dos empréstimos, financiamentos e rentabilidade de investimentos. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Os 33 tribunais de contas do país vão avaliar o nível de transparência de portais públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O levantamento faz parte das ações do Programa Nacional de Transparência Pública e vai verificar as informações de 57 instituições. O objetivo é saber se os órgãos cumprem as boas práticas de transparência pública. A metodologia do estudo vai analisar pelo menos 100 itens de cada site. Os dados serão analisados até o dia 15 de setembro e os resultados devem ser divulgados em novembro. As informações sobre transparência pública estão disponíveis no site Radar da Transparência Pública. A iniciativa é da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, com apoio do TCU. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal revoga a prisão de homem por tentativa de furto de cano de PVC. STJ entende que varejista não tem que pagar PIS e COFINS sobre descontos concedidos por fornecedores. Tribunal Superior do Trabalho mantém condenação de petroleira por falta de fiscalização em contrato de aprendizagem. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a prisão preventiva de um homem acusado de tentar furtar um cano de PVC da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A tentativa de furto ocorreu em 2022 na estação Itaquera, em São Paulo, mas foi impedida por agentes de segurança ferroviários. Mesmo assim, comprometeu o abastecimento de água na estação. A ação foi iniciada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Pedidos sucessivos de habeas corpus foram negados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça. O acusado estava preso há um ano. Segundo o ministro, a manutenção da prisão não é adequada e proporcional à natureza do crime. Para ele, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Varejista não tem que pagar PIS e COFINS sobre descontos concedidos por fornecedores. Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. A Fazenda Nacional cobrou de um varejista valores decorrentes da redução do custo de aquisição de produtos em razão de ajustes comerciais com fornecedores que foram incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Após o TRF da 5ª Região decidir que a quantia compõe a base de cálculo das duas contribuições sociais, a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para extinguir a execução fiscal. Na avaliação da relatora ministra Regina Helena Costa, o desconto dado ao varejista não guarda correlação com o conceito de receita como ingresso financeiro positivo ao patrimônio dele. Petroleira é condenada por falta de fiscalização em contrato de aprendizagem. Apesar de a contratação ter sido por convênio, ficou comprovada a responsabilidade subsidiária. Samanta Flor. O processo foi iniciado a partir de notificação sigilosa recebida pelo Ministério Público do Trabalho de que a Organização de Direitos Humanos Projeto Legal não teria efetuado o pagamento das verbas rescisórias aos aprendizes que prestavam serviços à Petrobras no Rio de Janeiro. Eles haviam sido dispensados após a extinção unilateral do contrato pela Petrobras. Em primeira e segunda instâncias, a petroleira foi condenada a pagar as verbas rescisórias e os salários atrasados desses profissionais. Essa decisão foi mantida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que rejeitou o exame do recurso recurso apresentado pela Petrobras. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que Kajar Nardes devolva R$200 mil aos cofres públicos. Ele concorreu ao cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 2018, mas não foi eleito. Carol Asno. De acordo com os ministros do TSE, Kajar recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, repassados por uma candidata ao Senado, mas não comprovou a aplicação dos valores. Para o tribunal, a ausência de comprovação de despesas de campanha é motivo de desaprovação das contas. Decisão determina que julgamento sobre Porto da Cargill, no Pará, vá para a Justiça Federal. O Ministério Público Federal pede na ação que a empresa ouça a população ribeirinha antes da construção do porto. Maressa Omena. O terreno do terminal hidroviário sob responsabilidade da empresa Cargill Agrícola está localizado em área do projeto de assentamento agroextrativista Santo Afonso. Para o MPF é evidente a competência da Justiça Federal na ação, considerando que o terreno está em terras de propriedade da União e sobreposto à comunidade agroextrativista assentada pelo INCRA. Além disso, o empreendimento vai afetar povos tradicionais da região, como os moradores do Pai Santo Afonso e comunidades quilombolas habitantes do entorno da área, que utilizam o meio fluvial como transporte na região. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radioitvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova Cristiano Zanin para assumir vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Plenário vota ainda hoje novo arcabouço fiscal que limita os gastos públicos. Segue para a Câmara projeto que destina a escolas, computadores e celulares apreendidos de criminosos. Boa noite. Por 58 votos favoráveis e 18 contrários, o Senado aprovou a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga no STF. Zanin foi indicado pelo presidente Lula para o cargo, no lugar do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Antes da votação em plenário, Zanin foi sabatinado pelos senadores numa reunião que durou quase 8 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes com Bruno Lourenço. O advogado Cristiano Zanin Martins foi indicado pelo presidente Lula para a vaga do ministro Lewandowski. Diversos senadores quiseram saber de Zanin como seria a atuação dele em processos de interesse de Lula, do qual foi advogado na Lava Jato. Alessandro Vieira leu inclusive declaração do então candidato Lula durante a campanha eleitoral em 2022 sobre como deveria se dar a indicação de ministros do Supremo. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem e eu sou contra. Zanin afirmou que é grato ao presidente Lula pela indicação, mas que agirá conforme a lei, buscando sempre a imparcialidade. Os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos. A Constituição exige que os indicados ao Supremo tenham mais de 35 e menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico, reputação ilibada e sejam aprovados por pelo menos 41 dos 81 senadores em votação secreta. Seguiu para a sanção presidencial a proposta que amplia os direitos de atletas gestantes e com recém-nascidos. O texto aprovado pelo Senado garante, entre outros benefícios, o recebimento do Bolsa Atleta por até 6 meses após o parto. Repórter Pedro Pince. De autoria do governo federal, a proposta prevê, por exemplo, que atletas grávidas continuem recebendo o benefício do Bolsa Atleta durante a gravidez e até 6 meses depois do nascimento da criança. O texto também estipula que a comprovação de plena atividade esportiva não será necessária durante a gestação e nem durante o período de puerpério, e também vale para casos de adoção. Dados do Executivo indicam que as novas regras vão custar em torno de 1,09 milhão de reais do valor total pago às bolsas, considerando o pagamento integral de 15 parcelas, representando menos de 1% do valor total da dotação orçamentária dessa ação. As atletas gestantes ou puérperas terão prioridade para a renovação da Bolsa Atleta, juntamente com os atletas que conquistarem medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e com os atletas da categoria Atleta Pódio, que já tem prioridade na renovação hoje. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apontou que o projeto vai trazer segurança jurídica às atletas. Sobre as atletas mães, paira sempre uma incerteza, completamente infundada, acerca da sua possibilidade de competir no alto rendimento esportivo, de conciliar os treinos e a maternidade e de manter a excelência física depois de um período de afastamento. Assim, não há dúvidas que a proposição aperfeiçoa nosso ordenamento jurídico, proporcionando segurança às atletas gestantes e puérperas e promovendo a justiça social. O projeto, que já tinha sido aprovado pela Câmara, segue agora para a sanção presidencial. E o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição para estender os 180 dias de licença maternidade a todas as mulheres. Segundo Carlos Viana, em 2035 haverá mais brasileiros morrendo do que nascendo. E na opinião dele, garantir a licença maternidade de 180 dias para todas as mulheres, e não apenas para as do setor público, será um estímulo para reverter esse cenário. É uma forma de nós dizermos a todas elas o valor da maternidade, o valor que nós damos à dedicação das mães, o valor que nós temos a todas aquelas que muitas vezes param a sua carreira para o exercício de uma das coisas mais bonitas, uma das características mais lindas que Deus nos deu, que são as mulheres tendo os filhos. O plenário do Senado analisa neste momento a proposta que cria um novo marco fiscal que vai substituir o antigo teto de gastos. Pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a proposta com mudanças feitas pelo relator, o senador Omar Aziz, do MDB do Amazonas. Mas o texto ainda pode sofrer outras alterações ainda no Senado. O líder do governo anunciou que pode mudar na votação de hoje, no plenário, o período da inflação para evitar cortes no orçamento. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Christian. O relator, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, retirou do projeto as verbas do Fundeb, do Fundo Constitucional do Distrito Federal e das áreas de ciência, tecnologia e inovação, mas manteve o piso de enfermagem, que, de acordo com ele, terá correção garantida a cada ano. Aquilo que foi retirado do arcabouço, nós tínhamos uma justificativa. As outras emendas já não tinham uma justificativa, porque senão todos os setores e segmentos são importantes, eu teria que retirar tudo. Aí acabava o arcabouço. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, avalia que o novo marco fiscal vai aumentar o endividamento público. Temos que colocar um limite, porque em um governo que só pensa em gastar, aumentar as despesas públicas, aumento da máquina pública, nós temos que colocar um limite para que não passe de 80%, que é um limite já muito elevado, do endividamento da relação dívida-PIB. O projeto pode ser votado ainda hoje no plenário, onde o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, vai tentar mudar o período da inflação usado para autorizar o aumento das despesas, a fim de evitar um corte de até 40 bilhões de reais no orçamento. Equipamentos como computadores e celulares apreendidos de criminosos poderão ser destinados a escolas públicas. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Educação, que pode seguir para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges. De autoria da então senadora e atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o projeto aprovado pela Comissão de Educação prevê o repasse de computadores, celulares e outros equipamentos apreendidos de criminosos para escolas da educação básica, preferencialmente do estado ou município onde foram confiscados. Ao lembrar que na pandemia ficou evidente a carência de equipamentos, o relator senador Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense, ressaltou a importância de destinar às escolas equipamentos que ficam estocados e sem uso. Assegurar a prioridade para as redes públicas de educação básica para a utilização desse tipo de equipamento é decisão acertada e que pode contribuir para a melhoria das condições de ensino em nossas escolas. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que ficou satisfeito com o depoimento dado ontem pelo ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, à CPMI do 8 de janeiro. Na avaliação do senador, Silvinei combateu a falsa narrativa que a esquerda tenta impor ao Brasil sobre um suposto golpe. Flávio Bolsonaro destacou que Vasques negou que a Polícia Rodoviária Federal foi usada para fins eleitorais no primeiro e no segundo turno das últimas eleições. Flávio acusou ainda o governo de tentar impedir a convocação do ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, que para ele foi o maior pivô e motivação para que a CPMI fosse instalada. É a CPMI do golpe fake, aquele que poderia ser dado pelo WhatsApp, quando o presidente Bolsonaro não era mais presidente, quando já tinha sentado na cadeira da presidência da República o representante da esquerda. Uma tentativa de golpe que eu chamo de crime impossível. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara afirma que estados precisam ser contemplados na reforma tributária. Plenário começa a discutir projeto que recria programa de aquisição de alimentos. Governo sanciona sem vetos lei do Bolsa Família com valor de R$600. Boa noite. O governo manteve as alterações feitas pelo Congresso e sancionou sem veto a lei do Bolsa Família, com o valor mínimo de R$ 600 e o auxílio gás. Os detalhes com Antônio Vital. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos a lei que recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. A lei teve como origem medida provisória em vigor desde o início do ano, que estabeleceu o valor mínimo de R$ 600 por família beneficiada, além de um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Além disso, a alteração feita pela Câmara permite o pagamento do auxílio gás, equivalente a um botijão de 13 quilos a cada 2 meses para as famílias beneficiadas. A Câmara fez outras mudanças no texto original da MP, mantidas pelo Senado. Uma delas inclui as mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias de bônus de R$ 50. Outra foi a permissão de empréstimo consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a pessoas idosas e com deficiência. O texto permite o uso de até 30% do valor do BPC para o pagamento do crédito consignado e de outros 5% para o pagamento de despesas de cartão de crédito. A possibilidade de beneficiários do Bolsa Família e do BPC usarem os benefícios como garantias para empréstimos foi extinta em março pelo governo e a volta do consignado para o BPC foi criticada por diversos deputados, mas acabou aprovada pelo plenário. O relator da medida provisória na Câmara, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, comemorou a sanção sem vetos. Tive esse papel de, como relator, articular entre as propostas dos deputados a necessidade de aperfeiçoamento no texto. Fico feliz pelo texto aprovado ter sido sancionado sem vetos. A medida provisória condiciona o recebimento do Bolsa Família à frequência escolar de 60% das aulas no caso das crianças de 4 a 6 anos e de 75% no caso de quem tem entre 6 e 18 anos incompletos. Outra exigência é a caderneta de vacinação atualizada. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Política. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta a informação do IBGE, segundo as quais em 2022 havia mais de 12 milhões de famílias monoparentais no Brasil. Deste total, 87% eram chefiadas por mulheres. Na opinião de Luiz Lima, sem a estrutura familiar tradicional, as pessoas têm dificuldade para construir uma pátria e encontrar Deus. O deputado também lança dúvidas sobre os números prometidos para os programas Mais Médicos e Minha Casa Minha Vida. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, questiona o trabalho da relatora da CPI mista de 8 de janeiro. O deputado alega que a esquerda trouxe o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, para depor, porque o oficial comandou as maiores apreensões de drogas no país. Gustavo Gayer censura qualquer possibilidade de taxar movimentações financeiras feitas por intermédio do PIX. Para ele, esta seria uma medida contra os mais pobres, concentrando dinheiro nas mãos dos mais ricos. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, expressa preocupação com a operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo contra o senador Marcos Duval. O deputado alega que o parlamentar apenas exerceu sua liberdade de opinião. Segundo o cabo Gilberto Silva, a oposição tem sido alvo de perseguição pelo Estado por meio da Polícia Federal e considera que o caso é um atentado à democracia brasileira. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se solidariza com o jurista Ives Gandra Martins, acusado de planejar a tentativa de golpe de Estado nos atos de 8 de janeiro. A deputada acredita que é uma perseguição injusta a um homem exemplar. Adriana Ventura alega que Ives Gandra tem uma longa trajetória profissional em defesa dos valores democráticos. Ela analisa que o Brasil passa por um momento onde as opiniões contrárias são censuradas. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre Jair Bolsonaro será crucial para os rumos do Brasil. Segundo o deputado, além de crimes eleitorais, o ex-presidente também deveria ser julgado por crimes contra a humanidade, o meio ambiente e o Estado Democrático de Direito. Ivan Valente acredita que Bolsonaro era o cabeça por trás da tentativa de golpe após as eleições de 2022 e que o ex-presidente agia juntamente com militares do Exército. Direitos Humanos. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, é autora de projeto que garante autonomia às comunidades indígenas, quilombolas e do campo para nomear as instituições públicas de ensino em seus territórios. Célia Chacriabá também comemora a decisão do Conselho Nacional de Justiça de estabelecer a reserva mínima de 3% de vagas para indígenas em concursos direcionados ao ingresso na magistratura brasileira. Votação. A Câmara dos Deputados começou a discutir em plenário o projeto do governo que recria o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, como informa o repórter Antônio Vital. O PAA é o programa do governo federal destinado a comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar. A produção é voltada para a população atendida pelas políticas de assistência social e de segurança alimentar. Os produtos adquiridos também são destinados à rede pública e filantrópica de ensino. A recriação do projeto foi objeto de uma medida provisória que perdeu a validade sem ter sido votada. O governo enviou então ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência constitucional que deve ser votado até 2 de agosto. Depois disso, passa a trancar a pauta. O relator da proposta, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, alterou o texto original e incluiu no programa a aquisição de plantas medicinais, a agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo aqueles em situação de rua e com insegurança alimentar. De acordo com o relator, o programa faz parte da política de combate à fome do governo. Nós não podemos esquecer em nenhum momento que nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Isso nos orgulha. No entanto, o nosso país vive com a chaga de mais de 30 milhões de pessoas com fome. Isso nos envergonha. O PAA, assim como as cozinhas solidárias, são mais um pilar da política de combate à fome que hoje volta com o governo Lula. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, pediu pressa na votação do projeto, mas líderes de diversos partidos alegaram não ter tido tempo de analisar a proposta. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, pediu tempo para analisar as alterações. Este projeto, ele pode ser votado até dia 2 de agosto, então não há urgência. O relatório foi disponibilizado há pouco tempo, nós não tivemos nem análise devida, o novo parecer. O novo parecer foi alterado, não estamos falando do original. Tem vários pontos relevantes que nos causam preocupação, como, por exemplo, dispensa de licitação para cisternas e outras coisas que a gente quer debater. Depois de iniciar a discussão do projeto, a votação foi marcada para o dia 4 de julho no plenário. Além da discussão do projeto que recria o programa de aquisição de alimentos, o plenário aprovou o projeto da Procuradoria-Geral da República, que transforma cargos efetivos em cargos em comissão e funções de confiança. O projeto transforma 360 cargos de analista e 200 cargos de técnico do Ministério Público da União em 1.200 cargos em comissão e funções de confiança para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Segundo a Procuradoria-Geral da República, não haverá aumento de despesas. O projeto foi enviado para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública. Jones Moura, do PSD, cobra a convocação dos concursados para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, aprovados em 2012. O deputado acredita que a medida vai amenizar o problema da segurança pública na capital fluminense. Jones Moura também comemora o veto presidencial a um artigo que limitava a atuação das guardas municipais na fiscalização de trânsito. Na visão do deputado, a medida garante novamente a segurança jurídica para o trabalho dos guardas. Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, expressa sua profunda tristeza em relação ao ataque ocorrido no Colégio Estadual Helena Collodi, na cidade de Cambé, que levou à morte os jovens Caroline Alves e Luan Augusto. Diego Garcia anuncia a aprovação de requerimento de sua autoria para a criação de uma subcomissão na Comissão de Constituição e Justiça, com o objetivo de dar celeridade à tramitação de projetos com foco em políticas de proteção a crianças e adolescentes. Para Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a tragédia em Cambé é resultado de uma sociedade doentia, na qual, por ódio e intolerância, um jovem volta uma escola 9 anos depois e mata pessoas que sequer conhece para se vingar do bullying sofrido anteriormente. No entendimento de Chico Alencar, o que aconteceu na escola paranaense não é um fato isolado, é responsabilidade de todos e exige que a sociedade brasileira não se omita. Tadeu Venere, do PT, expressa sua preocupação com a crescente violência no país. Para o deputado, é necessário incluir no currículo escolar discussões sobre cidadania e direitos humanos, no intuito de prevenir tragédias como a de Cambé. Tadeu Venere acusa o governo anterior de incentivar o armamentismo e o discurso de ódio, contribuindo para a atual situação trágica em que as pessoas resolvem suas diferenças por meio da violência. Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, também lamenta a morte de 2 jovens em uma escola em Cambé. Ele defende projeto de lei de sua autoria, que visa agravar as penas referentes a crimes de homicídio qualificado. Maurício Marcon afirma que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de agir para prevenir tais eventos e critica a morosidade e o descaso por pautas da segurança pública. Educação. Na avaliação de Duarte, do PSB do Maranhão, o prefeito de São Luís não tem dado a devida atenção às pautas educacionais da cidade. O deputado afirma que milhares de jovens estão condenados à perda do seu direito de entrar no mercado de trabalho. Duarte também denuncia a falta de professores na Escola Pública de Ensino Fundamental Professor Rubem Almeida, em São Luís, o que faz com que os alunos frequentem a unidade apenas 2 vezes por semana. Márcio Gerri, do PC do B, celebra o anúncio do governo federal de retomar 609 obras educacionais que estavam paralisadas e inacabadas no Maranhão. Segundo o deputado, o investimento de quase 600 milhões de reais será usado para construir ou reformar escolas e creches em 160 municípios. Márcio Gerri também exalta a destinação de quase 1 bilhão de reais para a restauração e manutenção das rodovias que cortam o Maranhão. O deputado informa que o investimento será resultado de uma parceria entre os governos federal e estadual. Desenvolvimento Regional. Bibo Nunes, do PL, conclama o governo federal e a Defesa Civil para que prestem auxílio ao Rio Grande do Sul depois que um ciclone extratropical passou pela região, deixando 15 mortos. Bibo Nunes relata que quase 15 mil gaúchos estão desalojados em 41 municípios atingidos pelo desastre. O deputado acredita que o auxílio à tragédia no Rio Grande do Sul deve ser suprapartidário. Tabata Amaral, do PSB, critica o processo de revisão do Plano Diretor de São Paulo na Câmara Municipal. A deputada denuncia que é uma espécie de coação política por parte de um vereador sobre as construtoras. Tabata Amaral acrescenta que as opiniões dos especialistas e os interesses da população estão sendo ignorados no processo de reformulação do plano. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, reclama de crítica feita pelo presidente da República a respeito de construções de casas populares feitas pela Prefeitura de Campinas. O congressista opina que o governo federal deveria enviar dinheiro aos municípios brasileiros. Delegado Palumbo solicita repasses para a cidade de Montemor para socorrer moradores do Jardim Colina que sofrem com a atual administração. Ayrton Faleiro, do PT, celebra a visita do presidente Lula e de alguns ministros ao Pará, com o objetivo de ajudar Belém a se preparar para sediar a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025. Ayrton Faleiro ressalta a importância de a região estar preparada para sediar a COP30 e promover o debate sobre questões relacionadas ao equilíbrio climático global. Welter, do PT, registra a inauguração da nova fábrica da farmacêutica Prat Dona Duzi em Toledo, no Paraná. Segundo o deputado, a indústria investiu R$300 milhões para aprimorar a logística e ampliar a capacidade de produção para 17 bilhões de doses terapêuticas por ano. De acordo com Welter, a empresa que já fornecia 80% dos produtos voltados ao tratamento de diabéticos e hipertensos no Brasil é reconhecida por disponibilizar medicamentos de baixo custo às populações mais necessitadas. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, solicita intervenção do Ministério Público para solucionar um impasse na obra da ponte sobre o rio Potengi, que dá acesso ao aeroporto da cidade de Natal. General Girão também demonstra preocupação com declarações do ministro da Justiça, segundo o qual a liberdade de expressão não é um valor absoluto. O deputado alega que o Supremo Tribunal Federal quer censurar as redes sociais e investigar crimes de opinião e de pensamento. Economia. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, coordena a Frente Parlamentar contra os Juros Abusivos e convida todos a se unirem ao coro contra os juros de 13,75% impostos pelo Banco Central. Na visão de Lindbergh Farias, nada justifica o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo. O parlamentar cita ainda a queda do valor do dólar e dos preços puxados pelo fim da paridade internacional do petróleo como resultado do trabalho do presidente Lula. Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, também critica o atual patamar da taxa básica de juros praticados no Brasil. O deputado considera a taxa abusiva e afirma que prejudica todos os setores da economia, desde os microempreendedores até as grandes empresas. Eunício Oliveira acredita que a independência do Banco Central deve equilibrar a taxa de juros básica para controlar a inflação e estimular o crescimento econômico do país. Além disso, segundo o deputado, os indicadores econômicos recentes são positivos. Os estados precisam ser contemplados na reforma tributária. A afirmação é do presidente da Câmara, Arthur Lira, que convocou reunião para amanhã com os governadores, com o objetivo de construir um acordo para a aprovação do texto ainda neste semestre. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que todos os estados da federação precisam ser contemplados na reforma tributária. Prevista para ser levada ao plenário a partir da primeira semana de julho, a reforma, segundo Lira, deve ser a possível para simplificar a cobrança de tributos e garantir segurança jurídica para atrair investimentos. Arthur Lira participou nesta quarta-feira de evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria e o Grupo Esfera Brasil. O debate também contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um dos pontos em discussão na reforma tributária é a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que é o mecanismo utilizado hoje pelos estados para reduzir alíquotas de ICMS e atrair investimentos. Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento dessas regiões na reforma. A proposta cria um imposto sobre bens e serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. O desenho afetaria estados produtores, como Goiás e Mato Grosso, por exemplo. O presidente da Câmara marcou uma reunião para esta quinta-feira com os governadores para tratar dessas questões. Segundo Lira, o encontro tem o objetivo de ouvir e acomodar sugestões dos chefes dos executivos estaduais antes da apresentação final do texto da reforma tributária. Essa questão de fonte, valor, divisão de fundos, se ela for à frente, que seja resolvida. Se não, outras alternativas podem aparecer, porque nós temos um Brasil muito diferente e todos têm que ser contemplados de uma maneira muito firme, muito aberta, muito transparente. Não podemos, por um detalhe ou outro, abrir mão de uma discussão clara de um sistema que venha a dar ao Brasil uma condição de ter um crescimento mais adequado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há um momento positivo da economia brasileira e que a aprovação da reforma tributária pode fazer o país entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável. O que eu posso te asseverar é que nós vamos estar nas duas próximas semanas mergulhados exclusivamente na tarefa de aprovar a reforma tributária na Câmara. Muitos parlamentares desejam aprovar a PEC antes do recesso. E não vai ser o valor do fundo que vai ser um impeditivo disso. Arthur Lira destacou que na primeira semana de julho, a Câmara vai ter uma semana intensa de votações importantes da pauta econômica, que inclui, além da reforma tributária, discussões sobre mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e as eventuais alterações do Senado sobre o projeto do novo marco fiscal. Lira também indicou a votação do projeto de lei que recria o programa de aquisição de alimentos. Da Rádio Câmara de Brasília,